Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Edição para esta sexta-feira, dia 29 de agosto de 2014. A edição de hoje do nosso Diga Lá ao Sr. Fado vai trazer até os nossos ouvintes Beatriz da Conceição com o tema Deste-me um beijo e vivi. Logo depois, tempo de Lisboa à noite na voz da na mítica voz de Fernanda Maria. Recordamos também Criança Negra na voz de Maria Armanda. O nosso Diga Lá ao Sr. Fado é um espaço aberto à participação dos nossos ouvintes. Basta que para isso nos enviem uma mensagem a partir do nosso site. Basta em qualquer parte, em qualquer altura, mas se quiser, por exemplo, no site do Canal 1, clicar no menu onde diz Peça uma música. Daí basta depois preencher o seu nome, nome da música que quer, do artista, dedicatória, selecionar na caixa do programa disponíveis para participar o programa Diga Lá ao Sr. Fado. E é dessa forma que pode participar no nosso programa, esperando sinceramente que goste das músicas que vou aqui escolhendo para si e também estando desejoso de receber a sua participação. Por agora, deste-me um beijo e vivi na voz de Beatriz da Conceição. Até já! Carícias mais grandes das tuas mãos regressadas, vindas do fundo do teu. Mil madrugadas esperei, presença viva de ser, amor com força de ver. Viva de ser amor com força de vento, e o meu corpo feito grito teve força de granito. Encontrei a fé perdida, pedi à vida mais vida, deste-me um beijo e vivi.

criam-te surda para morreres a trabalhar. Criança muda por ouvir e não falar. Criam-te surda para morreres a trabalhar. Muda por ouvir e não falar. Criam-me surda para morrer-se a trabalhar. Criança Negra, na voz de Maria Armanda. Para trás chegou Lisboa Noite, de Fernanda Maria. E antes, Deste-me um Beijo e Vivi, na voz de Beatriz da Conceição. Agora seguimos com Poema Cansado, na voz de Tristão da Silva. Já a Mariana Bobona traz-nos um clássico, Dá-me o Braço, Anda Daí. E Lenita Gentil canta-nos outro clássico do fado, chamado Na Rua dos Meus Ciúmes. São as próximas três desta edição do nosso programa. Daqui a pouco as despedidas de mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Até já! Tenho roseirais a construir meus versos, nem tenho madrigais nesta inconstância louca. Num salivar de nojo andam beijos perversos, pisando a minha alma, beijando a minha boca. Andam risos no ar, escarnecendo de mim, só porque um dia quis mostrar o meu amor. Em luta desigual, lá vou levando ao fim o outro que sou eu, acorrentado em dor. Pesaram-me a dinheiro no mercado da vida, fui vendido em leilão como coisa vulgar. Perdi o rumo certo na hora da partida, e é difícil saber aonde vou chegar. É certo que também a tudo o que vivi não devo pedir contas, nem quero lastimar. Às vezes é melhor ficarmos por aqui, num poema cansado de tanto perdoar. Às vezes é melhor ficarmos por aqui, num poema cansado de tanto perdoar. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Anda daí, vem porque eu quero cantar. Dá-me o braço, anda daí, vem porque eu quero cantar. Cantar encostada a ti, sentir cair raios de luar. Cantar encostada a ti, até a noite acabar. Esta rosa encarnada me faz mais apetitosa. Vê que esta rosa encarnada me faz mais apetitosa. Somos três da vida arada, eu tu e mais essa rosa. Somos três da vida arada, eu tu e mais esta rosa. Quero sentir o prazer de passarmos lado a lado. Quero sentir o prazer de passarmos lado a lado, ao lado dessa mulher com quem me tens enganado. Ao lado dessa mulher com quem me tens enganado. depois bates para as hortas, adoro esta vida irada. Depois bates para as hortas, adoro esta vida irada. Beijar-te fora de portas, amar-te à hora calada. Beijar-te fora de portas, amar-te à porta fechada. Na rua dos meus ciúmes, onde eu morei e tu moras, vi-te passar fora da hora com a tua nova paixão. Quer seja desta ou daquela, pois sinto só pena dela e até lhe dou meu perdão. Na rua do esse teu ombro moreno beijos de amor vão queimar, saudades são fé perdida, são folhas mortas ao vento que eu piso sem o lamento na tua rua ao passar. Ainda que me custe a vida, não hás de ver-me chorar. Piso sem o lamento na tua rua ao passar, ainda que me custe a vida, não hás de ver-me chorar. Na Rua dos Meus Ciúmes, música de Lenita Gentil. Agora vamos ficar com O Que É Que Digo É Saudade. A voz é da portuense Maria da Fé, à qual se vai juntar Vinha Dizer Adeus, na voz de Vasco Rafael, e Asas, na voz da fadista Cátia Guerreiro. talvez o único fado contemporâneo, pelo menos superior à década de 2000, mais recente do que o ano 2000, que vai fechar a edição de hoje do nosso programa. Espero sinceramente que o vídeo tenha gostado e que tenha apreciado. Eu, Carlos Bonaparte, regresso na próxima segunda-feira. Aos ouvintes, votos então de uma ótima tarde na nossa companhia e até à próxima segunda-feira. Bom fim de semana. Está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Vinha dizer adeus, mas reparei que na faia do pátio era setembro. Vinha dizer adeus, mas encontrei o livro na cadeira do alpendre. Vinha dizer adeus, mas as maçãs estavam no forno a assar, e esse cheiro

passado tão duro. Esquece o tempo.